Gávea Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Oi! Gávea Estática! E aí, pessoal, começa agora mais um Gávea Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá! Com o Ike Frost. E aí, povo? Com o Fábio Nazaré. E aí, traço. Doutor Fábio. Doutor Fábio, Doutor Fábio. Ele sente falta dos títulos que ele demorou tanto pra conseguir. É, eu obrigo todas as pessoas na rua a dirigirem a mim usando o título. É, né? Quando alguém chama você de senhor, né, você corrige. Não, eu faço até postagem no Facebook reclamando dessa falta de respeito. E estamos aqui com ele, Evilzinho, está de volta. A contragosto e a desgosto, né? Por quê? Ah, de alguns, né? Na verdade, ele tá aqui com uma arma na cabeça, né? Quase que ele não chega, a polícia foi atrás dele, né? Pra ele não gravar. É. Deixa pra lá. Depois você vai cortar isso aqui, né? O pessoal não vai entender nada, porque você tem rabo preso com a polícia, cara. Ah, é? Quando a gente fizer o Gávea Estática fora da lei, você volta pra contar essa história. É, o Gávea Estática sem censura, à meia-noite sem censura. Que isso, cara. Beleza, e hoje a gente tá aqui pra falar de influências, cara, mas não é nada muito filosófico não, é a coisa mais banal possível. Sei lá, você vê uma propaganda e você fica automaticamente influenciado em consumir aquela coisa e... É, então deixa eu deletar a minha pauta aqui. É, né? Você já tá colocando pensadores, né? É. Filósofos. É. Cara, uma coisa que me influencia bastante, ultimamente tem me influenciado muito... É, são opiniões. Principalmente o rapaz que mandou um e-mail pra vocês falando que tem que voltar o podcast sobre Night, cara. Sobre Night? Ah, é verdade, né? Aqui, eu achei sensacional. Ó, pra mostrar que eu escuto vocês, eu achei sensacional, cara. Pois é, né? A gente chamou ele pra gravar, né? Ele fez aquela revisão de vestibular, né, cara? Rapidão, assim, escutar só pra ver como é que tá o programa, né? Não, não. Porra, ouvi faz tempo. Ouvi na semana que eu tinha falado contigo. Quando lançou, foi dia 20, né? Mas esse programa, cara, ele tem o quê? Uns 4, 5 anos? Tem muito tempo, ninguém mais nem sai, cara. É. Cara, que história eu vou contar num negócio desse, não, né? O engraçado é que as pessoas falam como se, sei lá, a gente tivesse muito mais história pra contar, né? É, pô. Isso porque o programa já teve o quê? Meia hora, sei lá. Não, foi até mais que isso, cara, mas... É, eu não lembro. Mas rendeu. O engraçado é que o programa conseguiu render. Cara, eu tô sentindo uma nostalgia, porque... Nostalgia. Na verdade, a nostalgia da participação do Evilzinho, né? Você vê que com 3 minutos ele já mudou o tema do programa, né, cara? Não, a gente ainda tá falando ele de influência. A gente tá falando como programas antigos influenciam o nosso ser de hoje em dia. Ou como o Evilzinho influencia a nossa gravação em direção completamente aleatória. Obrigado. Pode pôr palmas agora, Diego. Pode pôr palmas. O Evilzinho, acho que ele só perde pro Doug Lira, cara. O Doug Lira, ele... Em desvio de pauta. Ele é tipo o roteirista dos Simpsons, né, cara? Que começa uma coisa e depois muda completamente. Mas querendo ou não, o Evilzinho comentou aí da opinião dos ouvintes. Uma coisa que me influencia também é a opinião, cara, mesmo. Principalmente de podcasts, meus podcasts favoritos, assim. Quando eu escuto alguma coisa, não é que eu tenha uma lavagem cerebral, mas tem muita coisa, jogo principalmente, que eu começo a jogar depois de ouvir alguém que eu conheço, assim, mais ou menos o perfil da opinião do cara. Aí o cara, quando fala como é que é o jogo e tal, geralmente eu vou atrás, sabe? Que o jogo é melhor só porque ouviu no Nerdcast. Não, é nem isso. Comigo acontece também. Se tem algum podcaster que eu escuto, assim, que se ele fala assim, tal jogo é bem bacana e tal, não sei o que, normalmente eu vou atrás só pra dar uma olhada, pra ver o que é e tudo. E se realmente eu gostar, aí eu pego. Você dá um voto de confiança, então. Cara, nesse mundo da podosfera, né? Você sabe que quem tá ali é dando uma opinião que você pode confiar, né, cara? Porque tem uns que falam algumas coisas e você simplesmente descarta, né? É. Mesmo você sabe que algumas pessoas que você... Eu não falo nem só de podcast, mas na internet de uma forma geral. Não tem, às vezes, uma pessoa que você conhece o perfil dela e sabe que não tem nada a ver com o seu. E serve como contrário também. O cara, quando indica um filme, aí você... Ah, não vou assistir esse. Porque você sabe que o gosto do cara não bate com o seu, sabe? Acho que isso tem em qualquer lugar, né, cara? Tem aquela pessoa que você... Por mais que você não goste da pessoa, você sabe que aquele cara tem uma opinião que faz sentido. Aquela pessoa que você não gosta de concordar, às vezes. Eu acho que, às vezes, eu tenho um espírito meio hipster, assim, na vida. Porque tem certas coisas que, quando o nego começa a falar muito, eu tipo, saca, vai contra. Uh-huh. Ah, isso é muito modinho, isso é muito mainstream. Aí você meio que fica de saco cheio de tanto escutar. Aquilo. É, em geral, com seriado. É o que mais acontece isso comigo. Ah, foi você que demorou pra assistir Lost por conta disso? É. Foi você, exatamente. Né? Uhum. Eu demorei também. Todo mundo deveria demorar pra assistir Lost. Eu também acho, pra sempre. Mas acho pra sempre. Nunca vi. É, eu preenchi um negócio só com comidas, cara. Que eu sou muito influenciado com comida, cara. É, começando, com, na verdade, com uma bebida, que é café. Qualquer coisa que fale de café dá vontade de tomar. Pra você ter ideia, eu tava jogando outro dia o Batman Arkham City. Tem um dos carinhas lá da cidade que, quando você passa... Que o Batman, ele meio que tem um negócio que hackeia, né? A comunicação dos presos lá da Arkham City, né? E você escuta a conversa dos caras, né? Tem um cara que sempre fala, quando você chega perto, assim, tipo, ah, cara, poderia fazer qualquer coisa pra um café agora. Na hora, eu faço um café pra mim também aqui. Ah, eu lembro disso. É nesse nível. Eu vejo como... isso não é influência, isso é vício. É você lembra, né, que você tem esse vício e você vai fazer um café depois, né? Cara, isso aí, na verdade, foi programado em você. Quando você escuta a palavra café, você automaticamente pensa, tenho que fazer café. Cara, mas você não tem, às vezes você sente até o cheiro. Então toda vez que eu vejo uma cápsula da Nespresso, eu sinto até o cheiro. Nossa. Uma cápsula? Eu recebo propaganda do meu e-mail da Nespresso, eu sinto até o cheiro da cápsula do café quando eu vejo. Que cápsula? Da minha cafeteira da Nespresso? Você nunca viu aquele café em cápsula? Não, não sei o que é isso, não. Não sabe. O que é uma cápsula? O que é uma cápsula? O que é uma cápsula? Esse eu não assisti a Dragon Ball. Café. Afinal, olha quem que tá falando. O que é café? É um café que ele é assim, é encapsulado. Tem um potinho, e ele tá dentro desse potinho. E o potinho é hermeticamente fechado. Esse é um café, cara. Mas eu, quando vi essas fotos de cápsula de café, eu não entendia como é que funcionava. Não faz muito sentido, né? Não sabia se você tinha que destampar, tipo, um danoninho, sabe? Derrubar no leite, sei lá. Não entendia. Você não consegue entender como que isso se transforma em um café. Ah, e é um café. E um café bom, detalhe. Muito bom. Mas eu acho meio enjoativo, cara. Nossa, tô até com... Olha como vocês são a influência. Tô quase indo fazer um café agora. Eu nunca vi isso, cara. Sério que você nunca viu? Não. Tem gente que faz artesanato até com essas cápsulas depois que usa. Nossa. Eu tenho certeza que durante a edição o Diego vai fazer café. Não, era isso que eu ia falar. Com certeza, nesse momento eu tô editando esse negócio aí e já tô preparando café, cara. Cara, vocês se lembram, quando a gente era, acho que faz muito tempo isso, a gente era moleque, tinha uma propaganda na televisão de cerveja, que era a galera no estádio, aí um cara começava a beber um copo de cerveja no telão. Aí fazia aquele... lembro. É, aquele barulho. Isso me dava sede. Então, eu vi uma entrevista uma vez com um alcoólatra, e ele disse que aquela propaganda era foda, cara. Uhum. Porque ele imediatamente, ele tinha vontade de voltar a beber, quando ele via essa propaganda. Que horror. Cara, eu criança, quando via essas propagandas, eu tinha vontade de beber. É. Com certeza. Eu acho que foi essa propaganda que cancelou isso, que proibiu o drinking shot no Brasil. Isso, que eu ia falar. Eu acho que foi. Que eu ia falar justamente disso. Acho que foi proibido justamente colocar essa parada do cara fazendo esse barulho de gole, né, de bebendo com gosto. Por isso que hoje em dia ninguém bebe, né? As pessoas só ficam com o copo, aquele copo mão Playmobil segurando o negócio pra sempre. Isso é tipo quando em um jogo uma skill é nerfada, né, cara? Porque ela é muito apelona, né? Os caras tiram isso, proíbem. É muito apelativo. Foi por isso que também proibiram aquela propaganda do batom. Ah, do compre batom. Realmente... Caralho, eu fazia isso com a minha mãe. Ah, mas isso eu acho besteira, cara. Mas é porque a influência é criança, né? É, né? É. É porque mexe com criança. É, pode ser. Mas eu fazia isso sempre com a minha mãe. Mãe, você vai sair, vai no mercado? Mãe, vou, compre batom. Ficava fazendo isso pra você ela. Você achava que tinha esse poder, né? Ah, eu achava. Às vezes ela comprava, às vezes não. A maioria das vezes, não. É tipo aquele menino, mãe, é Call of Duty, GTA. É, de propaganda de cerveja também teve os mascotes, né, que foram proibidos. Tinha aquela... a tartaruguinha lá, de alguma cerveja dessa. Ah, lembro. Aquela em CGI, tinha outros, né? Tinha o Sirizinho também, né? É, o Cirizinho eu lembro. Ah, o Nananana da Brahma, uhum. Cara, famoso. Tudo foi proibido. Ah, o Experimenta também. Eu falei, esse baixinho da Brahma também não era um mascote, mas é uma pessoa. Era da Kaiser. É o baixinho da Kaiser. É um mascote, né? Não, de repente ele era CG, né, cara? CG bem feito. Caraca, muito à frente de seu tempo, né? É. É verdade, digamos que, tipo, que o pessoal vai lá e revive o baixinho da Kaiser fazendo ele em CG. Baixinho da Kaiser. Isso daí vai ser considerado um mascote, cara, e vai ser proibido? Que ele era meio infantil, não era? Não. Não, ele tinha um bigodão, como é que ele era? Ele era, cara, ele era um anão simpático. Um anão simpático. Um anão simpático, porque todos os anões, eles não são simpáticos. Mas esse era não, simpático. Não, esse é só Diego. Baixinho mesmo, ele não era anão. Não, pode ser um anão alto. Um anão gigante. É uma outra classificação de anão, né? Mas vocês, depois que deixaram a infância, foram influenciados por alguma propaganda? Claro, o tempo cara, todo. Eu tava esses tempos atrás, teve uma época que eu tava querendo comer aquele lanche do Burger King. Ah, essas coisas não me pegam, cara. Propaganda. Onion rings dentro. Eu fiquei com uma vontade, falei assim, nossa, eu tava com uma vontade de comer isso, uma vontade. Aí eu fui comer... Ah, cara, não é tão bom. Sabe o que é essas propagandas pra mim, cara? De Burger King, McDonald's. Pra mim, é que nem efeito especial dos filmes. Que antigamente isso me influenciava, eu acreditava nos efeitos especiais, tudo era bem feito. Hoje eu consigo ver aquele negócio fake, sabe, nos filmes. É a mesma coisa essas propagandas. Isso não me pega mais, porque eu sei que não é daquele jeito. Ah, cara, e aquela comida sei. Que eles estão filmando ali deve ser cancerígena, porque a comida de verdade não é daquele jeito. Eu sei que não é daquele jeito. Eu chego lá e penso que podia ser. Inclusive, tem uma galera aí que fotografa produto que tem foto de sorvete que eles colocam as coisas no sorvete, sabe? Aquele sorvete que eles fotografam. Às vezes é massinha, ou às vezes é o sorvete, mas eles botam um produto pro sorvete não derreter, sabe? Ou seja, aquilo que eles estão fotografando naquele momento nem sequer é comestível, tá ligado? É só o negócio pra ficar bonito mesmo, né? Eu tô me ligando que eu sou o cara mais imune à propaganda que existe, cara. Não lembro de nada específico. Eu acho que... pode ser considerado propaganda trailer, né? Um trailer que me pegou foi daquele Chronicle, o Poder Sem Limites. Não sei se vocês lembram desse filme. É meio recente até do... Lembro. Dos carinhas que tem os poderes. Até lembra um pouco Akira, né? Que é meio handicam, né? Uhum. É Chronicle? É, em inglês é Chronicle. Português é Poder Sem Limites. Poder Sem Limites. Esse filme aconteceu uma coisa comigo que eu acho que desde criança não acontecia. Eu vi o trailer e fui empolgado pra ver o filme. Nem vi crítica nem nada. Tipo, vi o trailer hoje, eu fui assistir o filme, sabe? E eu não sei porquê. Se você for ver o trailer, talvez nem ache que nada demais. Mas eu tava afim, eu acho, de ver um filme daquele tipo naquele momento, mas sabe? É enfim. Influências antigas. A magia do hype, né? Você, por exemplo, influências de quando você era criança, sei lá, adolescente, e bateu a nostalgia quando você viu alguma coisa assim, eu acho. Eu não sei, eu acho que eu devia estar já com vontade de ver um filme daquele estilo, meio que inconscientemente, e o trailer só deu aquele trigada, sabe, nisso, assim, de... vai ver esse filme agora, mas eu realmente não lembro de mais nada, assim. Cara, as minhas influências que eu tava pensando, eu acho que é quase tudo comida mesmo. Comida, bebida... Porque às vezes as pessoas creem, teve uma época que logo que abriu Los Paleteiros aqui, as paletas mexicanas. O picolé. Aí o picolé, recheado. Lá não, o picolé grandão. Ah, o gourmetizador. É, o gourmetizador no picolé. Aí, tipo, o pessoal começou a falar. Aí eu pensava assim, eu acho que eu vou. Mas aí eu falava assim, cara, R$7 um picolé é foda, né? Mas aí teve um dia que eu não aguentei. Eu falei, eu vou experimentar porque eu tô com vontade. Às vezes que experimenta só pra depois, quando começar a falar, né? Se você não gostar, você fala. Né, que não gostou, né, só pra cara, só ter um comentário. Esse picolé aí, essas paletas que estão falando agora, né? Cara, é pra você fazer isso, provar uma vez e nunca mais ir, pô, porque é um gosto comum, picolé comum, e é caro pra caramba, então... É, mas assim, bem... O recheio, né? Eles pegam você, pelo recheio. Você mas, provar porra. Uma vez e chamar depois o resto do pessoal que sugerir de idiota, né? É, por pagar R$50 num frutari. É, mas se bem, cara, que não é só ele. Eu tava analisando, justamente quando surgiu essa discussão do preço do negócio. Não é só ele que é caro, pô. Você vai ver esses picolés aí que tem por aí, é tudo caro também, cara. Tudo R$5, R$6 e... E ele tá num preço, na verdade, que ele é até um pouco maior, né? Eu acho que o... Não, pô, mas aquele... Ele é bem maior. Diz aí um picolé daquele que é todo cheio de frufru. Magnum, por exemplo, ele é, sei lá, R$100, R$5,50. R$6,50 custa o Magnum. É tudo caro, pô. E é bem melhor que uma paleta, pô. É, eu não sei, velho. É. Eu prefiro, na verdade, pegar um Jundiá de 2 litros, que é quase esse preço aí. Ou pegar ir lá no, na sorveteria aqui perto de casa, tem 20 picolés por, sei lá, R$10. Pô, é, eu vou aí sim, pô. Sorveteria Curumim, aqui na Perona, aí, ó. Mas é aquilo, é a influência da marca que faz você comprar. Sim, os porcos capitalistas. Cara, tá vendo? Aí que tá, cara. Eu sou. O negócio vira hype, eu fico com raiva da parada, tá vendo? Você gosta, sei lá, tá ali o negócio, você. Ah, vou tomar esse sorvete aqui. Você nem sabe de nada, você descobre ele na skin da sorveteria e é seu segredo, né, cara? Só você pode tomar. É. Mas não, aí que é tipo aquele cara segredo. Que. Nossa, isso aqui é a melhor coisa do mundo. E alguém fala, ah, nossa, aquilo ali é muito bom. Ele, não, é uma merda. Joga pro lado, né? Não, isso aqui é horrível. Não, bom mesmo é o sorvete que eu fabrico, né, cara? Ele faz. Não, eu conheço um sorvete maravilhoso, mas vocês nunca devem ter ouvido falar dele. Que bom. O brasileiro, ele é muito influenciado por preço, né? Se o troço é caro, é sinônimo de ser bom, né? A gente acaba sendo muito enganado, né, cara, ultimamente por causa disso. Aconteceu um episódio parecido com isso aí que você tá falando com a gente, cara, recentemente. Eu cheguei, a gente tava lá no supermercado, do nada, disse, vamos comprar um suco, bora. Aí, vendo as caixinhas de suco, do nada aparece lá, suco de banana. É o caralho. Nossa. Não é vitamina, é suco de banana. Aí isso já ficou meio que aguçando minha curiosidade, né? Aí quando eu olho, todos os sucos lá, sei lá, 3, 4, 5 reais. Aí quando eu vejo esse, era 8 ou 9 reais. Eu, caralho? Nossa. 9 reais uma caixinha de suco de banana. Isso daí é, sei lá, é uma poção de cura, né, cara? Deve ter alguma coisa mágica nesse negócio. Talvez se ele fosse o mesmo preço, a gente até ficasse curioso se a gente tivesse comprado. Mas por ter sido mais caro, eu disse, não, cara, deve ter alguma coisa diferente. E no fim era uma bosta, cara. Será que existe essa estratégia? Será que eles botam, às vezes, de propósito uma coisa mais cara pra aguçar a curiosidade? Eu não sei, velho. Não. Você pagou, não pagou? Eu paguei, cara. Então, tá aí a sua resposta. Mas pagou uma vez só. Uma vez, pra nunca mais. Cara, a vitamina que a gente faz é muito melhor do que aquilo, cara. A gente faz com leite. Aquilo ali é tem porque que... vai leite, né? Não vai porque, água. Porque suco de banana não existe. Banana não é uma coisa que você faz suco. Banana não tem líquido numa banana. Não, mas qualquer coisa, qualquer fruta você pode fazer suco com ela. Não você necessariamente não, isso, fique isso bom. É um erro. Eu quero ver você fazer um suco de jaca. É, eu faço, cara. Me dá aquele liquidificador que tritura iPhone pra você ver se eu não faço. É. Aí eu quero ver, não, cara, vou pôr na mesa pra você tomar, cara. O cara bota jaqueira com tronco e tudo. Já faz o suco da jaqueira, cara. Ou usa o tanque do Schwarzenegger pra esmagar a jaca. Uhum. Cara, mas é só tirar o caroço. O que eu quis dizer é que tem coisas que você não faz um suco daquilo. Porque, caraca, suco, você tem... É só você olhar, cara. Você pega uma melancia, você pega uma laranja, uma manga. São frutas que ela naturalmente elas têm um sumo, exatamente. Uhum. Banana não, cara. Banana é uma coisa sólida, cara, completa. O cara tá querendo fazer um suco de picanha, né, cara? Aí bota o negócio lá, é difícil. Que é uma coisa sólida. Eu acho que isso vendia, hein, cara? Não. Caraca, cara. Alguém ia olhar e falar, suco de picanha. Nossa, tá caro, deve ser bom. Cara, isso leva a outro tópico também de... Você já viu que tem umas linhas de produtos bizarros que também acho que aguça curiosidade? Tipo isso, sorvete de picanha, alguma coisa assim. Sorvete com bacon, né? Não tem uns negócios desses. Isso deve ser muito ruim, cara. Ah, nos Estados Unidos tem. Nossa, isso aguça sorvete um pouco a curiosidade, sorvete de baunilha, cara. Com crocante de caramelo e bacon. Minha irmã tomou. Sorvete eu ia dar um bacon. Tapa na cara da pessoa que me sugeriu esse negócio dele. Não, minha irmã falou que é gostoso. Mas é lógico, tem bacon, gente. Como que isso não vai ser bom? Existe receita de você fazer bacon caramelado, sabia? Já tá tudo errado. Já tá misturando coisa doce com coisa salgada, senão vai. Cara, mas para. Bacon não é doce nem salgado. É salgado. Bacon é bom de qualquer forma. Tem as papilas gustativas específicas pra sabor. Tem lá, né? Amargo, azedo, doce, bacon. E agora, nessa linha aí de coisas que aguçam um pouco a curiosidade, tudo bem que hoje em dia esteja bem mais comum, mas eu me lembro que teve uma propaganda aí que tava querendo emplacar de vez o café gelado. Hoje em dia ainda existe, né? Mas não é uma coisa popular como essa propaganda tá querendo fazer, né? Não sei se vocês lembram disso. Era basicamente um close na cara do sujeito. Ele olhando assim, falando, ah, esses americanos inventam cada coisa, né, cara? Café gelado. Aí mostrava ele na propaganda, ele olhando, duvidando do café, né? Café gelado, isso nunca vai fazer sucesso, não sei o que lá. Ele abria a latinha, bebia e falava, nossa, é bom, eu não sei explicar, você tem que experimentar, sabe? Isso era pra aguçar a curiosidade da galera, né, cara? Mas também não emplacou tanto, né? Hoje virou uma coisa... Fica aquela coisa escondida, né, nas prateleiras. Café gelado é tipo um frappé? Mais ou menos. Eu não sei o que é que define um frappé. Vinha na latinha? Vem na latinha. Tem os que vêm tipo todinho também, é, né? Tem os que vêm numa caixinha de todinho. A gente já tomou uns dois aqui. Eu gosto até. Mas eu entendo ruim, não, mas ele não, é não emplacar, bom. Porque realmente não tem nada. Que é um suco, né? É um suco. É um café. É um suco gelado. De café. É. No Japão foi sucesso. No Japão, Vi, tem aquele suco de uva da latinha também, que tem pedaços de uva. Ah, é bom não esse suco. Não dá pra tomar aquele que negócio. É bom, cara, mas não, é bom. As uvas não entopem. Não dá pra tomar de canudinho. Não, entopem a própria boca do da lata. Não, não... Ai, gente. O Japão. É um lugar à parte. Antes falar das uvas do que falar das... Nossa, que gratuito, cara. Mario, já está cortada essa parte. Que fique claro. Assim, eu tô vendo que o negócio é que eu não sou imune a influências desse tipo de coisa, influências de curiosidade ou coisa do tipo. Eu só sou o cara mais preconceituoso que existe pra invenção de moda, saca? Cara, olha, café gelado. What? Como assim, cara? Você precisa não. experimentar Isso... uma vez na sua vida. A gente acabou gelado. De ver mais uma característica de velho do Ike, né, cara? Você precisa experimentar. Não, não, não precisa. Faz na sua casa, besta, em vez de você comprar. Faz na sua casa. Mas não é café mesmo, é? Ou é café com leite? Eu acho que é café com basicamente leite. Café mesmo. É café com leite. Olha só, você quer ver? Eu experimento todo dia café gelado. Quando eu chego em casa e o café já está gelado, eu provo ele e eu acho uma merda. Não é assim. Eu tenho a total experiência de qual é o café gelado, de como é o café gelado. É horrível. Caraca, olha aqui, outra coisa que eu botei na minha listinha aqui, que me influencia, churros da Dona Florinda. Aquela coisa é até feia. Comida, cara. De novo, no episódio, né? É um churros bem feio, murcho. Caraca, né, cara? Aí é isso que eu ia falar. Aquilo tem aparência, parece que o nego pegou um cocô de cara, gato gigante, assim. Igual. Mas eu não sei o que é que tem que dá vontade de comer churros, cara, quando eu vejo aqui dali. Porra, mas churros é bom, não, cara. Com doce não, churros é maravilhoso. Churros é uma delícia, cara. Eu acho que foi. Mas é por isso café. Que eu olho aquele churros do Chaves e eu fico revoltado com aquela porcaria. Mas é porque o churros de lá não é igual o churros daqui. É, lá é cagado. Ele, né? Não é recheado de doce de leite. Você mergulha lá, você pode o doce de leite. Passar o doce de leite no churros. Você pode, é opcional. É só a massinha frita, cara, é suficiente, na verdade. Pra mim, na verdade. Não precisa de recheio, não, velho. Cara, lá na Espanha, eles comem o churro, né? Só a massinha, sem açúcar, sem nada. E eles colocam no chocolate amargo, né? Caraca. Aí eu acho meio sem graça. Ah, eu acho que eu ia gostar, velho. Cara, eu gosto da explosão de açúcar. É isso, cara. A definição é essa que o Fábio falou, cara. Explosão é a explosão de açúcar. É, né? É colocar na boca diabetes no momento, né, não, cara? O seu pâncreas quase chora, né? Na hora que você, na hora que você morre a parada. Explosão é depois, cara, quando você for pro banheiro. Aí é explosão, cara. Uma atrás da outra. Nuclear, né? Cara, mas eu gosto dos churros simples. Aqui em Bauru tem um lugar que vende um churros todo incrementado, com recheio, com cobertura. Nem é gostoso. Você não consegue nem sentir o gosto direito. Isso a explosão fugir do controle, cara. Essa daí já é aquela explosão do Meatbusters no deserto, que só sobe poeira, você não vê a explosão. É aquela que vamos fazer a maior tipo explosão isso. do mundo. Vai explodir o carro no deserto, aí sobe a poeira, perde toda a graça, cara. É isso, é esses churros. Quem é que tá? Uma pessoa não consegue. Meus primos não conseguem, mas tipo, eu não consigo comer um churros daquele sozinho. Eu consigo, mas pra mim aquilo é um desperdício, cara. É tanta caloria enjoativo. Que. Eu poderia investir essas calorias em coisa melhor, sabe? Em mim mesmo, né? Nossa. Porra, se você for pensar assim, tu não come a picanha, tu não come o sanduíche, pô. Não, picanha não vale a pena. Não, você não tá entendendo o que eu tô querendo falar. Tem coisas que às vezes são bem calóricas, mas não é o problema dela ser calórica. Ela é ser calórica e ruim. Tipo, se for pra comer uma coisa calórica, come uma coisa calórica boa, entendeu? É isso que eu tô falando. Porra, mas churro não é ruim, cara. Esse churros que a Vi tá falando é um que não. Eles botam. Ah, esse específico. Eles colocam tanto chocolate, tanto doce de leite, coco ralado, granulado. Aí um fica monte bizarro. De gente adora esse churros. É. Adora. Faz super sucesso. Quando foi em Bauru, mas o pessoal do hype. Eu te levo lá pra você comer. Churros, acho que tem que ter só no máximo o doce de leite, o açuquinho e pronto, cara. Além disso, já era. Isso, cara. Exatamente. Acho que às vezes você pode ter, ao invés do doce de leite, o chocolate. Eu, cara, acho que quebra um pouco, cara. É que nem, é que gosto de chocolate, cara, no recheio. É que nem Carolina. Carolina com recheio de chocolate não é tão bom que, como Carolina com recheio de doce de leite. Eu acho, é que verdade. Carolina? Quem? O que que você anda? Que ou quem você? Cara, você não... Você não sabe que é Carolina? Não. Você nunca comeu Carolina? Pelo amor de Deus. Todo mundo... Cara, eu já comi. O Diego já comeu. O Fábio provavelmente já comeu. Até a Viviane já comeu, já comi. Cara. Onde que ela mora, por curiosidade? É uma massinha. É que eu acho que muda de nome. É tipo uma bomba de chocolate pequenininha. Aquela casquinha do profiteroles. Tipo, é igual um profiteroles, só que é menorzinho. É o que dizem que chamam, né? Calma, você sabe o que é profiteroles, Zeke? Não. Ai, não adianta você ficar explicando isso. Realmente, não ajuda, né? Porra. Cara, olha isso daqui, Zeke. Olha aqui no Google Imagens. Olha aqui, cara. Você já deve ter visto isso. Deve ter outro nome aí. Deve ser, sei lá, bombita de chocolate, alguma coisa assim. Bombita de chocolate. Uma bombita, claro. Porra, por que você não disse bombita, hein? Isso é uma bela bombita. Deixa eu ver se eu acho uma imagem boa. Aí tem várias boas. Tá aí, cara. Essas comidas bonitas, né, que você vê, assim, essas bombas de chocolate, 90% das vezes a imagem influencia mais do que o gosto. Eu ia falar exatamente provar, isso, cara. Eu compro pela imagem do negócio. É uma decepção enorme. Quantas vezes... Isso é uma coisa que também já não me engana mais. Aqueles bolos todos confeitados, assim. Às vezes tem uns que são bons, né? Mas eu espero alguém me indicar agora. Eu não compro mais só pelo olho. Meu Deus, tá parecendo... Cara, você vai na padaria, o bolo eu mais confeitado, nunca... você pode ter certeza que não é o mais gostoso. Isso tá me parecendo Cake Boss. A gente conversando sobre Cake Boss, cara. Eu realmente não faço a menor ideia do que é essa Carolina. Você nunca viu isso, cara? Não tem no Rio? Não. Tem nunca sim, nem pô. Vi isso. Claro que tem. Eu tô falando que tem, meu irmão. Tem na padaria aqui do lado, pô. Eu acho que isso não existe em Itaperuna. Não tem Itaperuna. Porque todas as vezes que eles tentam fazer, derrete, né, cara? Ou molha, você, né? Você tem que ir na... Você vai na padaria quando você vai pra... Em Itaperuna, você, claro, vai na padaria. Você vai na parte de doce da padaria. Mas é óbvio. Você tem certeza? Você nunca viu isso? Nunca. O mais próximo disso que tem é o sonho. Não, isso é sonho. Ah, é bem diferente. Então, é tipo um sonho. É tipo um sonho, cara. Não, não é não. A massa é totalmente diferente. Mas a ideia, Vi, a ideia é a mesma coisa. É um negócio com recheio dentro. Né? A ideia de doce na boca. É isso que você quer dizer, a né? De doce na boca. Diabetes vindo. É, olhando pra esse lado, pode ser. Não, mas eu nunca vi essa parada por aqui. Cara, isso é muito bom, velho. Você devia procurar. Já foi um dos meus doces favoritos, mas eu comi tanto que hoje eu já não comi aguento tanto. Carolina. É. Eu também, cara. Cara, que piadinha, quinta série, né, cara? É. Puta que pariu, eu vou perdoar o Ike, porque o Ike nunca tinha visto, então beleza. Só o Ike não viu. Mas, cara, você não... Teve até uma época que o Pânico tava zoando a Carolina Dickman lá, né? Que ela proibiu ela proibiu de ser falado o nome dela durante o programa, que eles levaram um monte desse doce e falando, olha só que absurdo, que censura, não podemos falar o nome de um mero doce aqui no programa. Merda, isso me lembra aquelas reportagens que a gente lê sobre mensagens subliminares, né? Eles falam, o logo do McDonald's, vermelho e amarelo, são cores que despertam a fome, esse tipo de coisa, né? Uhum. Esse tipo de influência. É, tanto que não pode mais, né? Não, pode pô. Mais o quê? Como não pode, pô? O logo mudou do McDonald's. Não, mas as cores vão lá. É vermelho e amarelo. Não, mas se vocês forem a um McDonald's, vocês vão ver que o logo mudou. Agora ele é branco com preto. Só tem os arcos, não tem mais, não é mais vermelho. Eu acho que você dá um tônico que não sabe, velho. É, você é doido. Meu Deus, cara, vou ter que pesquisar aqui. Pra... É tudo vermelho e amarelo, porra. Inclusive, se você for na praça de alimentação do shopping, a grande maior parte dos lugares lá tem um vermelho, tem um amarelo, tem alguma coisa do tipo, assim. Agora, por que isso acontece, eu não faço a menor ideia. E já aconteceu... Se é que é verdade. Não, eu acho que é verdade, sim, porque aconteceu uma coisa até inversa com a gente, né, Vi? Que a gente uma vez foi lá na praça de alimentação, aí tinha um restaurante japonês que tava abrindo lá. Cara, o lugar era verde. A gente ficou assim, estranho. Velho, não dava vontade. E também não tinha nenhuma foto dos pratos, sabe? É impressionante como a foto pode até talvez não influenciar tanto na propaganda, como eu falei, né? De você ficar meio imune. Mas na hora que você tá decidindo o que é que você vai comer na praça de alimentação, uma loja com a foto da comida e outra sem, conta muito, cara. Por mais que você conheça o que é um sushi, o que é um temaki e tudo. Por mais que você saiba que não vai vir o que tá na foto, né? É, exatamente. Faz um pouco de diferença justamente naquela hora que você tá lá em dúvida. Em que local você vai? Cadê? Ela vem a montagem, deixa eu ver isso aqui. Ó o amarelo aí, pô. É, amarelo ainda tá, né? Eu falei, o amarelo dos arcos ainda tá lá. O vermelho não tá, senão você não vê a janela, é, né? Os Golden Arcs. Não, mas veja aí o essa luzinha, o neon aí, ali, o neon. É vermelhinho, olha lá, é. O neon. Quebrou. É só porque isso tá um decalque no vidro, pô. Não, é, pô, se você for em qualquer lugar, qualquer praça de alimentação, eles tiveram que mudar. Não tá mais... Tem o símbolo, tem alguns pontos vermelho e amarelo, mas não tem mais como era antigamente, uma coisa é. Só. Tá bom. Eles substituíram por uma faixa preta com escrito McDonald's em branco. É. Antes era tudo vermelho e escrito em amarelo. Novamente tá me dando nostalgia com esses fatos aleatórios do Evilzinho, cara. Faz tempo que eu não escuto essas coisas. Mas pra que que é isso mesmo? Pra dar fome. É influência. É, é porque dizem que o vermelho com o amarelo faz laranja e o laranja dá fome. Não, o vermelho e o amarelo tem todo um estudo verdadeiro. Mas será que isso é comprovado cientificamente? Eu acho que não, né? Eu acho que é mais, sei lá, pesquisa. Eu acho que é pesquisa mesmo, é subjetiva, né? Acho que sim. É. Eu não participei dessa pesquisa. Daí pra você provar que as cores fazem alguma ligação no cérebro que provoca fome já é outra coisa. É, mas eu não tô com fome. Na verdade, eu não tô porque eu acabei de voltar do McDonald's e tive uma abordagem policial, né? Ele tá doido pra contar essa história. Será que o cara não tava querendo cafezinho, não? Te influenciar, cara, pra pagar um cafezinho pra ele, não? Ele podia até tentar. O máximo que eu ia conseguir pra ele era cincão. Era realmente um café. É um Nespresso que eu ia conseguir pra ele. Teve um negócio, eu até tinha comentado em off outro dia. Alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, mais ou menos, teve uma propaganda da Cacau Show. É, uma propaganda, era uma imagem, na verdade, que eles colocaram no Facebook, né? Uma coisa falando, não, ó, o Facebook agora tá com... um recurso que você pode sentir o gosto lambendo a tela do computador. E botava uma foto de chocolate, cara, né, cara? E teve muita, pessoas idiotas, muita gente que lambeu. Muita gente lambeu. Eu até achei aqui o site. Isso não é boato, não, cara. Cara, tem um site aqui. Deixa eu não, você. Teve gente que reclamou, parece. Aí uma coisa que eu é possível, que me influencia, cara. Velho, tinha um PowerPoint rolando, que eu vi isso ao vivo, pessoas caindo nesse negócio. Que é o cara falando que tinha um recurso, a câmera portátil, não sei o que lá. Que o cara, o PowerPoint você ia seguindo, ele ia falando, ó, vou tirar uma foto de você, inclina a cabeça pra um lado, faz não sei o que lá, agora dá um sorriso. Aí quando você botava no último slide, aparecia um jegue fazendo a posição que você tava fazendo, sabe? Eu vi gente caindo nisso, cara. Eu acho que é muito pior. Caramba. E eu achei engraçado que depois a Lac tá zoando isso, jogou um bis, né? Uma foto de um bis e falando, não lamba aqui. Não existe. É, tem até aqui não, essa reportagem. Não lamba aqui. Meu Deus do céu, cara. Pô, tá aí. Propaganda de chocolate é uma coisa que me influencia, cara. Você se lembra de uma propaganda daquele chocolate talento? Que era o departamento de chocolate brigando com o departamento de recheio? Não. Como é que era isso? Você se lembra dessa... Como era, que era esse comercial, cara? Tinha o departamento de chocolate e o departamento de recheio. Aqueles caras que colocam nuts dentro do chocolate, né? Aí um ficava apertando uma alavanca e caía mais chocolate. Aí o outro brigava, apertava a alavanca. Ah, nossa, eu não lembro. E caía mais... Ah, lembrei. Recheio. Cara, essa propaganda, cara, me dava vontade imediatamente de comprar o talento. Era incrível isso. Aquela propaganda do Twix também não te dava vontade de comer Twix? Também. Qual? Do claro. Twix? Caramelo? Eu tinha. É? Ah, do chocolate. Caramelo. Eu não tinha tanto, não. Cara, biscoito. Esses caras são sinistros, cara. Esses marqueteiros aí. Mas tudo bem. A psique humana. É, tudo bem que chocolate já é uma coisa que, sei lá, 90% das pessoas gostam, né, cara? Aí, então, já é uma grande vantagem pra propaganda fazer efeito. É algo efeito. Que mexe com o comportamento humano mesmo. Agora, tinha uma propaganda bem antiga do Choquito. Vocês lembram dessa propaganda, né? Mostrava ele sendo feito, assim, né? Com aquele negócio lá. Sim, bem devagarzinho, lá, né? Delicioso. Leite, como é que era? Leite condensado, caramelizado. Com flocos crocantes cobertos com delicioso chocolate. Nossa, nesse isso mesmo. Até decorou. É. Cara, inclusive... Isso aí cai na mesma da cerveja lá, na cerveja no estádio. É a mesma coisa. Ele devia ser inclusive, dá uma ideia errada do Choquito, né, cara? Eu até gosto do Choquito, mas ele não é aquilo, cara. Choquito é ruim. Ele não é nem um pouco parecido com aquela propaganda, cara. É uma maçaroca... Não, de amendoim, você morde sei o lá. Negócio, dentro do negócio é barro. É, parece um barro é, seco, né? Parece que ele é inteiro com aquele negócio é. Crocante, você morde e não tem nada daquilo dentro, é muito bizarro. Só é, tem uma camada eu até gosto, crocante. Cara, mas não é aquilo, entendeu? É eu que nem o Sonho de Valsa, o Serenata de Amor também, esses bombonzinhos padrões, né, cara, que eles na propaganda mostram aquele chocolate cremoso, quando você morde é uma massa de gordura bizarra, né, cara, que tem dentro. É tudo hidrogenado, cara. Não sei se é hidrogenado, né, mas... Ah, não sei, eu prefiro pensar que é, aí eu como menos. Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Que é a influência enorme que a Apple tem sobre as mentes fracas, cara. Olha só. É, isso olha, aí. Eu tô sentindo uma polêmica vindo aí. Pois eu tô segurando um controle do Apple TV na minha mão agora. Eu estou aqui com o meu iPhone na mão. Massageando, né, ele nesse momento. Eu gostaria de dizer que eu concordo com o meu amigo Fábio aqui nesse exato momento. Não sei nem o que ele vai falar, mas eu concordo. Calma. Calma, iPad, calma, não fica triste, eles não sabem o que eles estão falando. O que é isso, cara? Já rolou um assunto gigantesco do comentário que não existiu. Tá bom, termina, Fábio, desenvolve. Deixa o Fábio desenvolver. Não, era só isso mesmo que eu queria dizer. O meu ponto está provado. Ah, era só isso, ele joga a bomba e some na negócio. Era só isso, vocês são um bando de iFagots. Exatamente. Ai, ai. Porra, nego... acampando 30 dias antes pra comprar, sei lá, novo modelo do iMerda. Isso daí você acha em qualquer lugar. Chiita, cara, tem pra qualquer coisa. Isso é gente louca. Mas o Fábio chamar de iMerda, eu já sinto isso daí um pouco de recalque também. Não. É tipo aquele cara eu que reclama já possuí aparelhos da Apple e hoje eu não compro mais, cara. Não dá, cara. Ai, me libertei. Me libertei. Cara, isso daí tá me cheirando... aquela pessoa também que reclama, não, porque esses videogames aí de nova geração é tudo lixo. É porque o cara não tem dinheiro pra ter outro, entendeu? Então ele fala que, sei lá, o Wii U dele é a melhor coisa que tem. Cara, normal. Que é isso? Todo mundo... É uma coisa aí que falam que é um videogame, cara. Relaxa. Eu não sei, cara. Eu não tenho nenhum videogame da nova geração, mas acho que se fosse escolher um dos três, eu pegava o Wii U, hein, cara. Até agora eu não vi nada de muito interessante, não, nesses outros. Porra! Não, imagina. Não tem nada de bom. Não, nada interessante você. Que valesse a pena ter um videogame, entendeu? Beleza, eu queria jogar o Last of Us, mas, pô, não vou comprar pra jogar o Last of Us. Não vou 4, comprar cara. O PlayStation 4 pra jogar o melhor jogo das últimas gerações. Melhor jogo de todos os tempos. Pode ser, aí que tá, ele pode ser o melhor jogo de todos os tempos, mas tem muito jogo por aí. Eu posso ficar com o segundo melhor, cara. Não tem problema. Não sou tão ganancioso que assim. Que é isso, cara? Inveja. Eu considero tudo isso como uma inveja. Como diria o mestre do camarote. Eu acho que isso é tudo inveja. Você também transa com mulheres? Eu posso falar, gente, é meio pesado. No banheiro. Cara, dá nojo essa parte, né, cara? Que do jeito que ele fala, né? Com mulheres. Ai, cara, que merda, cara. Agora uma coisa é verdade, o Fábio falou aí desse negócio do iPhone e tudo. Boa, eu acho o iPhone um bom aparelho. É um pouco caro, mas beleza. Mas é um bom aparelho. Porém, se não fosse. É um pouco caro. Pouco eu caro. Gostaria de que você repetisse isso, porque eu não escutei direito. Pra mim não foi, eu ganhei o meu, né, cara? Então pra mim foi baratinho. Pra mim não custou cara, nada. Mas se você parar pra ver, é a média de um preço de um Galaxy também. Peraí, não. Aí eu tenho que. Cara, pegar um Galaxy nova geração. É outra configuração, cara. Não dá pra comparar. Não tem como comparar, porque... Proporcionalmente, o iPhone é muito caro. Mas eu não ia nem entrar nesse mérito do preço, não. O problema é que o iPhone, ele já caiu na boca do povo como ser uma coisa de status, né? Eu até acho horrível Exatamente. Isso. Exatamente. É uma coisa pra você pôr em cima da mesa, quando você tá no bar, pedir um copo de uísque, botar ele virado pra trás, lógico, pra todo mundo ver que é um iPhone na mesa, com aquela maçãzinha. Cara, sei lá, acender um charuto e ficar... Quantas mulheres já pegou com o teu iPhone? Menosprezando a plebe. Ou você pode colocar o seu Samsung em cima da mesa e pedir o dobro de uísques e charutos. Com o dinheiro que você economizou. Cara, não, porque se você tem um iPhone, é porque você tem dinheiro pra não gastar. Acho que não, hein? Não, acho que não, hein, cara. Essa discussão não vai ter fim nunca, cara. Não, vai, mas, vai, o... que não, tô vai certo. Ter fim. Eu tô certo e o Ivãozinho tá errado. Não, não, Não, eu não tô falando discussão de vocês dois, pô. Tô falando discussão disso, iPhone, Android. É. Acho que o único ponto que não tem discussão é do Windows, né, cara? O Windows Phone é uma merda, né, porque cara? Porque eu não sei nem se é uma merda, mas eu nunca nem vi, cara, alguém com esse negócio aí. Pô, cara, eu vou te dizer. O Hugo tem, menino. Quem que tem como Windows Phone? Nunca viu? O Hugo. O Hugo tem? Tem, nunca vi. Ele é o Nokia. Ah, mas ele esconde tanto, ele deve ter vergonha, né? Porque eu nunca vi. Todo mundo tem vergonha. Mas aí, o Diego. Mas o cara que trabalha lá na TI, de onde eu trabalho, ele tem um Windows Phone, porra, ele se amarra, cara. Ele se gostou do... É o Lumia? Eu não sei qual é, cara. Não sei qual o modelo, não. Deve ser o Nokia. Mas ele gostou. Ele se amarra. É bom esse aparelho. Mas o problema também, cara, de sistema operacional, é até meio parecido com o próprio negócio de videogame, o que é melhor, videogame, PC. É que, tipo, o Windows Phone... Beleza, digamos, o cara tá dizendo lá que é mó da hora, mas como ele não é uma coisa tão popular, a galera não desenvolve pra ele, aí fica limitado também, né? Não adianta. Era que nem na época que eu tinha o meu Sega Saturn, que não tinha nada, mergulhava. Sega Saturn é muito Windows Phone dessa geração, cara. É, exatamente. Eu me orgulhava que eu tinha uma matéria na minha revista de videogame lá dizendo, olha só, 90% dos jogos do Sega Saturn são jogos de qualidade e apenas 10% dos jogos do PlayStation são de qualidade. É, grande bosta, que ela faz 5 jogos pro Sega Saturn e faz 1000 pro PlayStation. Então, os 10% do PlayStation vale muito mais, né? É, exatamente. É, isso é muito complicado, gente. Tem gente aí que não sabe o que é bom, aí fica criticando. Cara, você tá bem se mantendo muito nesse assunto. Acho que atingiu algum ponto, um nervo aí. É muita defensiva, né, cara? É ele comprou defensiva. O iPhone 6 dele aí em 36 vezes, tá pagando a primeira prestação agora, pô. Pelo amor de Deus, menino, eu sou rica, pensando o quê? Rica? Cara, hipotecou a casa dele, né, cara? Só que foi um dinheiro que eu consegui com parça da máfia, só pagar em algumas prestações. É, né? Não pode ser mais do que 4 prestações, porque é o número de membros que você tem no corpo, né? É, na verdade tem 5. Opa! Eu não coloco minha mão no fogo, porra. É, fica calado. Quem quer, né? É o famoso vai filhão, né? Uhum. É um empurrão. Alô? Morreu? Oi. Todos aqui. Só foi um silêncio constrangedor. É, eu acho que a gente encerrou agora, né, o assunto. E aí, quem mais fala? Diego, cara, Diego! Vamos lá, host. Vamos lá. Host, hostei aí, host. Animação, host. Vamos lá, host. Já faz, sei lá, em 50 edições que não acontece isso, cara. Acho que desde a última faz. Participação do Ivozinho, né, cara? É. Meu Deus, não faz. Primeiro que não faz 50 edições dos animais, né? Malucos. Segundo que não teve disso naquela. Pois eu convidei o Ike pra vir na minha casa e ele não veio. Ou seja, isso é pior ainda, né, cara? Esse é porque safado, ele falou, vou fazer desfeito. Safado. Safado ladrão. Ladrão. Eu irei, eu vou, eventualmente. Eventualmente. Foi da Anime Friends e não veio na minha casa, vou te contar. Mas a Anime Friends foi em Bauru? Foi São Paulo. Ah, mas é longe aí pra você, caramba, ele. Peraí, vamos conversar aqui. Todo mundo conversar, todo mundo se vê, vamos lá. O cara já saiu lá do fim do mundo, que é quase Minas Gerais é o fim do mundo. O cara saiu de lá e veio até São Paulo. Vocês não podiam ter subido um pouquinho só? É, havia um falando, né? Cara, lembra meu irmão. O meu irmão, quando eu vim morar aqui em Bauru, aí falava, quando você for lá na 25 de março, compra não sei o que lá pra mim. O cara acha que é São Paulo, cara. Como se faz tudo quando é São Paulo, né? Ali, né? Quando você for na Liberdade, compra lá umas espadinhas. Ai, pra cara. Mim. Ai, caraca, é cara. Do mesmo jeito que a galera sul, sudeste, assim, fala também. Acho que o Nordeste é um ovo também. É tudo, sei lá, tudo mesma coisa também, né? O Nordeste é influência da Rede Globo. Uma vez eu fui pra um congresso em Fortaleza com o meu orientador na época. E aí a gente chegou lá e ele disse, porra, tá perto de casa, né? Eu não, meu amigo. Do Maceió é 15 horas de carro de Fortaleza. 15 horas do lado. Vamos aí. Vamos pegar um carro. Te peço pra minha mãe fazer um café com bolo pra você. Café gelado. Tem que ser gelado. Cadê o Ike, hein? Verdade, né? Caiu? É. Vocês não souberam? Tá mudo. Foi... Ele tá online ainda? Tá aqui. Tá. Ele não está mais entre Caraca. Nós. Caraca, alô? Diogo. Oi. O controlezinho do live chat mudou com não é, ele entrou pra baixo do laptop e mutou sozinho. Ah, o controle entrou embaixo do laptop automaticamente, com a força do pensamento. Nossa, isso foi uma censura da Microsoft. Exatamente. Ó, agora você entende, né, aqueles momentos que eu apertava o mute aqui sem querer. Eu fico com esse negócio na mão agora, velho, pra não... Nossa. Pra ter um controle melhor. Vamos ver quantos porcento da gravação eu falei e ninguém escutou nada porque tava mutado. Não tem como saber, não, né? Não tem como saber. Não gravou. Porque não gravou pra você também? Pois é. É, eu vou ver aquele silêncio bizarro lá. É. Pode crer. Será que quando tá fazendo aquele silêncio é porque ele fica falando, gente, mas vocês não estão ouvindo meus assuntos? Não estão... Vocês estão me ignorando? Eles não estão seguindo a minha piada? Tô dando insights importantíssimos aqui sobre o assunto. O que é que você falou nos últimos 15 minutos aí que você tava mutado? Ele concordava. Sei lá, cara. Por via das dúvidas, vamos dizer que ele concordava. Ele deve estar pensando, pô, podia ter cagado nesse tempo, né, cara? Perdi uma cagada aí. Cagada monstruosa essa. Pessoal, mais um Gavestática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Fleifist e estou aqui com a Vivi. Olá! Dessa vez a gente não tem muitos e-mails para ler aqui no bloco de notas, porém temos vários agradecimentos e vários recadinhos também. Recadinhos bem legais. Primeiramente, eu queria agradecer que... não sei o que aconteceu, que várias pessoas... Eu tô falando várias vezes, tá notando? Tô. Teve bastante... bastante, não fica muitas legal. Muitas pessoas. Muitas pessoas mandaram presentinhos para mim. E eu ganhei vários presentinhos de alguns ouvintes. Começando aqui com o João Paulo da Silva, que ele me deu o Age of Mythology. Inveja! É, né? É. A gente jogava, eu e a Vi, a gente jogava muito tempo atrás Age of Mythology. Porque, você lembra desses tempos? Age of Mythology e Diablo 2, né? E depois Lord of the Rings. É, o The Barrel for Middle-earth, jogo que não traz boas lembranças pra mim. Foi dele que queimou minha placa de vídeo. Foi também agradecer a Fravinha, nossa artista, que manda desenhos para o Gavestática. Aliás, ela está em falta. Ela está em falta. Ó, você já está com cobrança, tá vendo? Coitada. Eu cobro mesmo, cobro no serviço e cobro no Gavestática. Pois é. Ela me deu o jogo Five Nights at Freddy's, aquele joguinho de terror. Eu acho que é indie, não sei. Tem cara de indie. Tem um jeitão de indie, né? E esse jogo até tava... na verdade, ela me deu... Já tenho, acho que um mês. Era pra eu ter agradecido no Gavestática passado, só que eu acabei esquecendo. Tô agradecendo agora. Ela até falou que queria que eu fizesse uma gameplay. Eu comecei a fazer gameplay, só que aconteceu duas coisas. Primeiro que eu comecei a ficar muito cagado naquele jogo. E segundo, que eu fiquei travado, não sabia o que tinha que fazer. Mas ele até fica meio que, ó, pra galera que gosta de Gavestática, de Creepypasta, esse Five Nights at Freddy's, pelo que ela me explicou um pouquinho da história, é uma Creepypasta em formato de jogo. Basicamente, você tem que ficar numa... Você fica tipo de vigia, o guarda da noite lá, que fica na... Numa pizzaria, acho que é uma pizzaria, uma lanchonete, alguma coisa assim. E tem vários mascotezinhos, tipo os Ronald McDonald's lá, que são animatrônicos. E durante a noite, eles tomam vida e eles acham que você é um animatrônico. Que tá sem a fantasia de animatrônica, eles querem te abrir pra colocar a fantasia, entendeu? É uma coisa bizarra nesse sentido, assim. É muito caro de Creepypasta. Tô devendo a gameplay, mas eu não sei, sinceramente, se vai eu tenho... Vai ficar devendo. Desculpa, mas eu não sei se eu tenho... Eu sou muito cagado pra jogar aquilo ali. Vamos ver, né? Talvez eu tente mais alguma vez. Você podia jogar, fazer um stream comigo, né? Que a gente fica junto, pelo menos, de mãos dadas. Não podia. E também que eu... Tô devendo um streaming. Outro jogo que eu ganhei foi do Rodrigo Martins, o carinha que já deu os jogos pra gente. Vive falando comigo no Steam, inclusive, esse cara, o Rodrigo. Ele me deu a segunda temporada do Walking Dead, que a gente tá devendo um streaming também, né? Esse daí eu já não tenho medo esse não é de jogar. Esse é boa. Esse é bem mais tranquilo. Faremos. A gente jogou o primeiro junto, até não foi ver. Foi. Diego tá controlava bem. E eu falava. É uma e vai beleza ser nesse estilo gameplay. O streaming vai ser assim, eu vou dando as coordenadas e o Diego apertando os botões. E por último, o Rude Bomba, lembra do Rude Bomba? Lembro. Que o cara já me deu. Tem milhares de jogos. O cara é um milionário do Steam, o cara tem muitos jogos. Cara. Ele já tinha dado pra gente vários joguinhos. Foi a partir daqueles jogos que ele deu pra gente que a gente começou a fazer os sorteios, inclusive. Rude Bomba deu sorte, olha aí. Pois é. Ele me deu o jogo. Eu não sei pronunciar isso muito bem, mas é. Abyss Odyssey. Abyss Odyssey, não sei, enfim. É um jogo que inclusive já tava na minha wishlist há um tempo atrás, não sei se eu cheguei a tirar depois. Ele tem uma pegada meio Muramasa, meio Castlevania, parece ser bem legal. E eu até já vou emendar aqui que eu não joguei nenhum desses jogos ainda, que infelizmente caiu, todos esses presentes que eu ganhei, esses joguinhos, caiu em um mês bem complicado da gente. Nossa, né, a gente tá no mês de cão. Tá muito maluco, a gente tá com um horário muito complicado. E é até possível que esse Gabestático esteja atrasado, talvez. Se não estiver atrasado, tá saindo lá no finalzinho do dia 20, não sei. Que tivemos algumas complicações pessoais que não adianta muito falar agora aqui, mas eu não tive tempo de jogar quase nada, não tive muito tempo nem de mexer no gaveteiro, então por isso que a gente tá devendo todo. Inclusive, a gente tinha falado que a gente ia sortear os últimos jogos lá, que eu não lembro nem quais são. New Stream, né, que a gente ia fazer, a gente acabou não tendo tempo de fazer direito. Porém, eu fiquei de marcar com o pessoal pra jogar e acabou rolando uma jogatina de Left 4 Dead 2 com o pessoal lá do grupo do Gaveteiro no Steam. E foi bem legal, infelizmente só foi uma jogatina, a gente tá devendo fazer mais outras. João Paulo, que me deu o Age of Mythology, ele estava nessa gameplay. O Ratel, o Rodrigo, que também deu o Walking Dead, o Skion e o Ed Snow, que é o carinha que acompanha todos os nossos streams. Todos, né? Os três que a gente fez até agora. Dito isso, eu imagino que nesse fim de semana agora do lançamento desse Gave Estática vai estar um pouco mais tranquilo. Eu já estou querendo aqui publicamente marcar para o dia 22, que é esse domingo, caso você esteja ouvindo no dia do lançamento desse Gave Estática. O pessoal estava tentando organizar lá uma partida de Age of Empires 2 HD lá do Steam. Você tem, inclusive. Mas é só 4 jogadores, não é? Eu acho que dá 8 jogadores. Nossa, é um mapa minúsculo. Não, tem uns mapas gigantes do Age. Age eu jogo. Você joga? Eu acho que a gente vai apanhar bastante, porque não, quando... Não, acho que a gente tem que fazer Team Vivi e Team Diego. Ah, é? Pode ser. A gente podia fazer dois times desses. Podia. O Ivozinho, inclusive, tava dizendo que tava querendo participar dessa jogatina também. Ó, se fosse 9, a gente podia fazer 3 times, mas como, Vozinho, você vai ter que escolher. Eu não sei, tem que ver lá quantas pessoas dá pra jogar. Pode ser que acabe não dando espaço pra todo mundo jogar, mas nesse caso, sim, a gente podia aproveitar e fazer um stream, né? É. Kaique, quem não conseguir jogar, podia assistir. Ó, domingo, é levinho, né? Domingo, dia 22 de fevereiro de 2015... Até é bom até falar, quando a gente fala de data, é bom a gente falar o ano, porque sempre tem uma pessoa que tá escutando lá na frente, pode se confundir, né? Vamos tentar, à noite, né? Geralmente é umas 9 horas, 8 horas da noite, por aí, né? Enfim, vamos nos organizando lá pelo grupo do Steam, do Gaveteiro, quem tiver interessado. E outra coisa, eu acho que o pessoal que tá lá postando no grupo não tá fazendo isso. Marquem lá na aba de discussões, que é o fórum, né, do grupo. Marquem lá para subscrever as discussões, que às vezes alguém comenta alguma coisa, a pessoa só vê depois lá na frente. Quando você marca para subscrever, toda vez que alguém faz um comentário, fica lá uma mensagenzinha no Steam dizendo que tem um comentário novo, né? É interessante o pessoal fazer isso. Porque eu notei que quando eu fiz um tópico novo lá para marcar a partida do Left 4 Dead, a galera acabou não olhando, né? Go, go, go! Team Vivi. Team Vivi. Team Vivi! Ah, inclusive quando a gente jogou Left 4 Dead com a galera, o pessoal me marcou, pô. Eu tô ligada. Você ficou sabendo disso? Você foi o alvo. Eu fui o alvo, mas é porque eu sou muito bom, o pessoal queria bater em mim muito, cara. complicou. Outros agradecimentos que a gente tem aqui pra fazer de coração os nossos patrões, velho. Olha aí, temos alguns patrões já. Tivemos 8 patrões e esses, principalmente esses primeiros aqui, a gente tem que agradecer muito porque eles apoiar o Gaveteiro sem esperar nada em troca. Apenas apoiar pelo apoio de querer ajudar a gente mesmo. Apenas por amor, olha aí. Olha só, esses caras a gente tem que dar uma atenção especial. A gente tem que fazer. Eu, inclusive, pensei, pra essa galera aqui que apoiou primeiro, eu pensei em fazer um cartãozinho. Sabe aquele cartãozinho VIP? Que a gente já tinha pensado em fazer? O cartão fidelidade. Cartão fidelidade gaveteiro. Pois é, eu pensei em fazer eles, inclusive, imprimir e plastificar. Só que depois eu falei, pô, vai acabar saindo mais caro, né? Do que isso. Perde o propósito também. Mas, ó, vocês, oito que eu vou falar agora, a gente ainda tem que tentar agradecer de alguma forma. Começando aqui com o Carlos Eduardo Ara? Rara? Rara. Que eu acho que esse cara, pô, é o Oneiros. Mas não tenho certeza, porque ele usa esse avatar que o Oneiros usa em vários lugares também, que é o avatar lá do Dead Space. Mas não sei, então pode ser que a gente esteja dando crédito ao cara errado. Mas enfim, é o Carlos Eduardo Rara, foi o nosso primeiro patrão. Segundo, Paulo Fontanella, que é um carinha que tá sempre por aí. Eu sempre ele me confundo. E o irmão dele, é Fontanella. Eu sempre me confundo quem é quem, porque são dois que comentam bastante, né? Os irmãos Fontanella. É o Paulo e o Elvis, é isso mesmo? É. Eu não lembro agora quem que é quem, mas enfim, o Paulo é mais importante, agora a gente sabe agora disso. Agora o Paulo é mais importante. Pois é, foi o nosso segundo patrão. Terceiro. Quem veio aqui, olha só, Caio Braga. Se ele não viesse, ele ia ver só onde ia ser. Pois é, ele foi um dos caras que ficou falando pra gente fazer o pátio, né? Só faltava ele não aparecer agora. O nosso quarto patrão, Pedro Ângelo, carinha que tá sempre aí mandando e-mails e comentando. Já mandou chaves de jogos também pra gente sortear. Sim, é. Sim. É o pessoal que tá sempre contribuindo com a gente. Pois é. Olha só quem é a nossa quinta patroa. Patroa. Cara, eu não fico esquisito. Patrona, né? Vamos falar patrona. Simone Maciel. É, eu tenho muito a agradecer a ela, na verdade. Pela minha vida, né, cara? Pelo H4N. Eu acho que minha vida é mais importante que o H4, né, cara? Acho que sim. Eu também tenho que agradecer ela pela sua vida. Então. Olha só, que bonitinha. Nosso sexto patrão, Dermeval Pereira, esse cara com um nome meio esquisito, também eu tenho que agradecer pela minha vida. É chamado também de meu sogro. Pois é, muito obrigado. Nossa sétima patrona. Patrona. É Elisiane Bonato, esse nome não me é estranho, mas eu não sei se ela já mandou e-mail, mandou um comentário. Não, Elisiane, manifeste-se. Eu não recordo. É, não lembro exatamente, mas enfim, está aqui apoiando o gaveteiro. Muito obrigado, Elisiane. E nosso oitavo patrão e último dessa primeira leva, Thales. Thales, meu primo, família unida. Pois é, olha, muito obrigado, cara. Obrigado, pessoas. Muito obrigado a todos vocês. E estamos aqui mais uma vez pedindo ajuda de vocês, que ainda não são patrões do gaveteiro. Além disso, a gente fez uma pequena meta, como a gente falou no gaveteiro passado. A gente chegou a divulgar a quantia da vez passada, mas a gente fez a primeira meta da gente, que se a gente conseguir $100, no momento estamos com 17? Nem sei. $17. Quando a gente conseguir $100, a gente vai dar um jeito de manter o Gavestática quinzenal, que já vai ser o dobro da frequência, né? A gente atualmente é mensal, então você já vai ter o dobro de Gavestáticas a partir de $100. E, além disso, agora a gente tá colocando algumas recompensas também, né? Tudo muito simbólico ainda, né? A gente já criou um grupo fechado para nossos patrões, que a gente vai incluir alguns bônus lá. Por exemplo, teremos expansões do Gavestática. Eu até ia falar isso como se fosse DLCs do Gavestática, mas isso dá uma impressão errada, né? Dá a impressão que a gente tá tirando conteúdo do Gavestática pra colocar lá, mas não é isso. É tipo assim, praticamente todo o Gavestática, quando eu edito, tem várias coisas que eu não aproveito pra nada, acaba sendo deletada mesmo, né? Acaba não servindo nem tanto pra aquele nosso blocozinho lá de erros, né? Que... É quando a gente foge muito do assunto, não é? É, que acaba sendo mais umas conversas que a gente fala que acaba não servindo pra nada. Principalmente antes de começar o Gavestática em si, a gente sempre conversa um pouco e a gente já deixa gravando, né? E muitas vezes a gente não usa pra nada esses trechinhos da nossa conversa de boa, assim. Então, vamos tentar aproveitar isso pra alguma coisa, né? Então, colocaremos no nosso grupo fechado alguns trechinhos dessas conversas. Vai ser tipo uns extras, né? Que não foi ao ar. A gente deixa lá para os nossos patrões. É, além disso, também, quando houver, a gente pode colocar tipo umas artes que a gente não utilizou pra vitrine do Gavestática. Vai ser aquele conteúdo extra mesmo, né? Tipo aqueles extras que a gente vê nos filmes, né? No Blu-ray, né? Tem uns extras, a gente vai fazer, usar esse grupo fechado. Além também, pode rolar algumas discussões por lá, né? Nós quatro estamos lá. É, também. Se quiserem falar com a gente, claro que pode chegar. É. Qualquer um pode chegar e falar com a gente nos nossos perfis de boa, mas... De repente o pessoal fica mais confortável de iniciar uma discussão lá no grupo. E outra coisa que também... Eu tô até com alguns arquivos desses que eu não sabia se utilizar ou não. Há um tempo atrás, eu tinha começado a fazer aquela videoaula de tutorial de como fazer um podcast, né? Que eu acabei não levando pra frente isso daí, porque... Principalmente porque dá muito trabalho pra fazer as aulinhas e tudo. Porém, tem umas coisas que eu deixei separado lá que não servia pra fazer um vídeo, especificamente um vídeo completo, né? Porque eram as coisas muito soltas, né? Por exemplo, olha só essa frase, como ficou com edição e sem edição, sabe? Umas curiosidades desse tipo. É, eu até tenho separado lá, então, de repente, deixa lá pra quem também curte, né, ver esse making-off no Garage Estática, né, ver como é que era o arquivo antes e depois. A gente pode também disponibilizar isso, alguns trechos do arquivo bruto e uns trechos do arquivo editado. E é claro que para esses 8 primeiros patrões que contribuíram sem esperar nada em troca, a gente ainda tá pensando e está estudando alguma forma de fazer uma coisa a mais, né, pra essa galera que... Eu acho que foi importante o que eles fizeram pra gente. Eu tava querendo um cartãozinho, né? De repente o cartão digital pode ser? O PDF. PDF, né? Ele pode fazer um cartãozinho VIP numerado, né? Do primeiro patrão até o oitavo, assim. Talvez. Vamos ver. Beleza, acho que demos aqui quase todos. Tem umas dúvidas sobre o Patreon, né? O pessoal tava falando da forma de pagamento, que talvez fosse interessante. Ah, sim. Tanto o Thales como... O Thales foi falar com a Vi e o Diogo... Diogo Hataki. Eu nunca sei falar direito. Tem um carinha que também já é ouvinte da gente há bastante tempo. Ele veio falar... Ele falou de uma maneira meio bruta, na verdade. Ele falou, ô, seu filho da puta. Uma coisa assim, mas... Nossa, gente. Quanto amor, mas tudo bem, né? Meu primo foi mais gentil, tá? Um pouquinho mais. Ele veio reclamar, dizendo que ele só não tá contribuindo porque precisa ter cartão internacional, alguma coisa, por conta do Patreon ser cobrado em dólar, né? Ele disse que se pudesse pagar com o cartão dele, ele ajudaria, então... Pois, agora eu tenho a solução para vocês, pessoas que não têm cartão internacional. E aí, você com seu cartão nacional... Não consegue realmente fazer compras internacionais, mas agora você pode pegar e colocar créditos na sua conta do PayPal com um cartão pré-pago virtual. Eu acho que já tem tempo até isso, na verdade, né? A gente que não sabia. Sim, a gente é que não sabe. Aí você consegue abastecer esse cartão usando o boleto bancário ou a sua própria conta do PayPal. E aí você vai poder pagar com o seu cartão de crédito nacional ou, sei lá, se você... É dentre todos os métodos de pagamento que o PayPal disponibiliza. A gente vai colocar no post, né, o link para fazer o cartão. Para fazer o cartão pré-pago virtual. Lembrando que precisa ter a conta no PayPal. Acho que é pau. Precisa ter a conta no PayPal. Mas para fazer a conta do PayPal, já não precisa mais você ter um cartão de crédito internacional. Antigamente precisava, agora não precisa mais. Bacana. Vamos aos e-mails? Pronto, eu acho que agora a gente fechou os recados e a gente pode ler. Tivemos apenas 2 e-mails. Que triste, gente. É, mas foi conveniente, né? Senão ia ficar gigante, bloco de notas. Então vamos lá. Primeiro e-mail aqui do Gabriel Santana. Meu nome é Santana, Gabriel Santana. Agente de uma organização secreta que o nome vocês não precisam se preocupar. Meus dados são de nível S. Esse é aquele carinha misterioso do Gavestática Passada. É, o do Gavestática Passada. Misterioso não, a gente sabe que o nome dele é Gabriel Santana. É. Logo, essas são as únicas informações que posso ceder. Me senti honrado de ter o comentário lido pela bela dama Vivian. Detalhe. Vocês que me chamam de Vivian, meu nome é Viviane, por favor. Mas eu acho que ele fez pra trollar, viu? Eu não gosto de Vivian. Você é muito amargurada. Sou. Acompanhado do Cavaleiro Diego. Olha só. Eu acho, porque ele tá dizendo aqui que o som tava meio robótico e ecoado. Ah, então, é até bom já falar que... É que a gente ainda tá... A gente apanha muito desse H4, cara. Eu achei que seria bem mais prático do que ele realmente tá sendo. É, a gente tá testando ainda vários setups, né, pra tentar diminuir o eco, deixar sim, muito ruído de fundo, né? Inclusive, eu acredito que já tá um pouco melhor do que no bloco de notas do Gavestática passado, que tá com bastante eco, né? A gente fez umas mudanças aqui, só que até é uma razão onde a gente ainda não está utilizando ele nas gravações do Gavestática em si, né? A gente tá testando no bloco de notas até a gente achar uma maneira que fique agradável e aí a gente começa a gravar sempre com ele, né? Por enquanto, a gente vai usar só no bloco de notas. Espero que não esteja tão robótico nem tão ecoado nossas vozes nesse momento. Impressionante como o grupo de vocês conseguiu transformar o tema de franquias saturadas em pornô das tartarugas ninja. Realmente a regra 34 é suprema, sendo aplicada a tudo no universo. A regra 34 era aquela... É aquela do pornô lá. Que se... Se tem alguma coisa, já tem a versão pornô. Se existe alguma coisa, existe uma versão pornô dessa coisa. Tendo regras bem peculiares também, como a regra 38. Sempre haverá uma versão feminina de um personagem masculino e uma versão masculina de um personagem feminino. E a regra 36. Não importa o que seja, sempre será o fetiche de alguém, sem exceções. Deixo esse e-mail para vocês, caros companheiros, e uma dica. Batida é bem melhor que mexida. Nossa. Será que essas regras que ele falou também são as do 4chan? Ou será que ele inventou agora isso daí? Deve ser também. Vai que diz que tem um monte, né? Se tivesse essas regras na internet mesmo do 4chan, a gente podia fazer um grande estática só sobre isso, hein? Fica gigante. Segundo e-mail aqui, Adriano Nascimento, 25 anos, gerente de fast food e mormon. Olha só, a gente podia pedir para as pessoas colocarem também suas crenças nos e-mails. Acho que não. É porque você já fica com medo da polêmica, né? Não tem necessidade. Mas qual é a necessidade de botar a profissão também? Atinge vários. Talvez. Se vocês se sentirem à vontade pra colocar aí sua religião, pode colocar. Eu sei que isso não tem nada a ver, mas um dos meus melhores amigos é mormon. Será que esse Adriano pode ser um dos meus melhores amigos também? Talvez, quem sabe. Nossa, isso chega a ser preconceito até, né, cara? Será que ele conhece seu amigo? Eu acho que ele não conhece meu amigo. Acho que vocês me conhecem lá dos comentários do site. Gosto de todos os temas do podcast, em especial dos de cinema e cotidiano. Ele faz bastante comentário lá, só que ele comenta como Adrian. Você já viu? Acho que eu já vi, sim. Sinto falta das matérias entre um cast e outro. Às vezes entro no gaveteiro com a esperança de ver algo entre os intervalos, mas nunca tem nada lá. Coloquem os escravos Fábio Nazaré e o ninja das trevas exteriores Eichenfrost para trabalhar. A gente coloca até, né? Geralmente segunda-feira tem um post. Normalmente é pra ter um post toda segunda-feira. Eu acho que a gente deu umas vaciladas, talvez. Janeiro, nós não avisamos, mas janeiro foi recesso de post. Na verdade o Fábio avisou, só que lá no Facebook, eu acho. Mas falando sério, eu acredito muito no trabalho e qualidade de vocês e tenho certeza que o Gaveteiro irá se tornar um gigantesco closet de luxo um dia. Até lá, desejo muito sucesso pra vocês. Abraços pra Vi e o Peixe Voador Diego. PS, sou muito chato e difícil de agradar, então sintam-se privilegiados. Eu estou muito privilegiado. Muito obrigado, Adriano. Eu quero um closet de luxo um dia. Muito obrigado pelos seus e-mails. Mandem e-mails para contato@gaveteiro.com que leremos aqui. Talvez com um pequeno resumo, que às vezes a gente faz quando fica muito grande o bloco de notas. Curta a nossa página no Facebook, vai lá no Facebook e procure por gaveteiro.com. Lembrando você que está ouvindo no dia do lançamento, entre lá no nosso grupo Steam e se você tiver Age of Empires 2, aquela versão HD, tentaremos fazer uma partidinha dia 22 de fevereiro, domingo, mais ou menos lá para as 8 horas da noite. Vamos tentar nos reunir e a gente vai tentar streamar também. Então, como a gente teve esse mês todo complicado até, que a gente falou, tentaremos agora a gente também sortear os joguinhos durante o stream, né? Aqueles joguinhos que a gente tinha falado da vez passada, que eu não lembro, nem lembro agora que jogos foi que a gente falou, mas a gente vai tentar sortear lá no stream. E, de repente, a gente tenta pegar mais alguns também, né, pra compensar. Sim, Vivi, go, go, go! Então você vai jogar mesmo? Agora tá gravado, hein? Não tem como fugir. Vou. Demorou pra pensar, mas é isso. Muito obrigado pela audiência. A gente fica por aqui. Até mês que vem. Agora eu tenho que... Tchau.